DJ Pablo MG, o rei do grave. Impressionante o controle que ela tem da raba maluca. Vai ser gostosa assim lá em casa. Quero o privilégio da sua sentada. Da sua sentada. Da sua sentada. Gostosa assim lá em casa. Quero o privilégio da sua sentada. Da sua sentada. Da sua sentada. Da sua sentada. Da sua sentada. Quero o privilégio da sua sentada. Da sua sentada. Tá me impressionante o controle que ela tem da raba. Esquecer das problemadas. De copão na mão da doida pra ficar chapada. Não quer confusão, só quer fazer fica safada. Vai dar uma sentada, mostra que é malandra. Joga pro doidado porque ele que te banca. Dá aquela empurrada, sarando bem devagar. Lá na era, dá bom prazer de canto. Da sua sentada.